uma pessoa que não exerce seu direito. Aceito conselhos de quem sabe viver, pois ainda sou jovem, muito tenho que aprender. Mas não espere muito de mim, estou vivo, mas posso morrer qualquer dia, chegar meu fim. Enquanto ele não chegar, pelo meu eu irei sempre lutar. E tenho certeza de que não luto sozinho, existe um povo sofrido usando o mesmo caminho. Junto conseguiremos nossa dignidade, valorização, respeito, amor e liberdade, igualdade, maior justiça social. Quero livrar nosso país de todo este mal. Sujeiras vão ficar de lado, ninguém na minha cola, eu tô ligado. Isto é coisa certa, eu suponho, transformar em realidade meu maior sonho. Eu quero, e querer é poder, um dia no futuro do passado vou esquecer. É isso aí, mano, agora chegou nossa vez. Eu queria, vamos abrir a boca, cantar, reivindicar por nossos direitos, tá ligado? Por uma vida melhor, uma vida mais justa, uma vida em harmonia. O fim de muita sacanagem que rola por aí, pode crer? É isso aí, é nós na fita. Eu queria falar mal de quem quiser, sem ser ameaçado ou ter a polícia no meu pé. Eu queria dizer que não sei escrever qualquer coisa, criticar uma lei diante do espelho, frente a frente, acreditar que do outro lado existe um mundo diferente. Eu queria acordar sonhando, fantasiar meus desejos, ver meu povo comemorando o fim da sociedade racista, o povo negro retomando conquistas. Se o nosso governo em um único gesto trabalhasse pela gente, fosse mais honesto que o rap, nas rádios tocasse o nosso recado, a sociedade escutasse com mais atenção, sem discriminação, fazendo reflexão do que é certo ou não. Uma vida melhor na periferia, saneamento, segurança, educação todo dia. Eu queria, venha comigo querer, o amanhã é distante, posso me arrepender. Pode crer, eu quero paz nos bairros, paz para os manos, vida digna nas favelas, vida digna em todas as periferias do nosso Brasil, sacou? Eu quero força ao movimento hip hop, eu quero justiça, quero o fim do racismo. É isso aí, eu quero. Eu queria uma atitude marcante, um olhar para trás da classe dominante. Eu queria não ser obrigado a votar em gente nula e no futuro ser roubado por quem depositei confiança e nos seus braços joguei toda a minha esperança. E agora, o que vamos fazer? Critique, proteste para não se arrepender. Eu queria que tudo fosse um pesadelo e que Deus e escutasse meu apelo, que me desse uma luz, que me desse uma opinião, calasse minha boca, será que tenho razão? As brigas em bailes vão acabar, a paz entre manos volte a reinar. Pode ser sonho, mas não desisto, sou bastante teimoso e ainda insisto. Eu quero, e querer é poder, magrelo, cantando pra você. Pode crer, rapaziada, eu queria que os governantes cumprissem seu papel, que arregaçassem as mangas e trabalhassem em favor do povo brasileiro. Menos corrupção, punição para os maus policiais, menos fome, um Brasil mais Brasil. Esse foi nosso